Cada dia que se passa, cada noite que se vai, são milhões de inocentes que o mundo mal atrai. Iludidos pelas drogas, pelo sexo que destrói, coisas que parecem boas, mas no fundo como dói. Esse mundo é um labirinto, muitos não se encontram mais. Quantos pais matando filhos, quantos filhos matam pais. Gostaria imensamente de estender a minha mão e tirar milhões de vidas desse mar de perdição. Muitos pensam que a vida se acaba por aqui e se esquecem que existe um futuro a seguir. O destino da matéria, nós sabemos que é o pó, mas a alma nunca morre, penso nisso e sinto dó. Esse mundo é um labirinto, muitos não se encontram mais. Quantos pais matando filhos, quantos filhos matam pais. Gostaria imensamente de estender a minha mão e tirar milhões de vidas desse mar de perdição. Meu amigo, meu desejo, através desta canção, não é assustar você, mas é lhe estender a mão. Os prazeres desse mundo que estás a desfrutar só vão destruir você, pare um pouco pra pensar. Esse mundo é um labirinto, quantos não se encontram mais. Quantos pais matando filhos, quantos filhos matam pais. Gostaria imensamente de estender a minha mão e tirar milhões de vidas desse mar de perdição.